esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Com esse texto bíblico da palavra de Deus, da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3 e verso 13, estamos dando início a mais uma programação. 2012 já é uma realidade. Bela reunião vivida de final de ano, de celebração, de Santa Ceia, de orações em conjuntas, de encontro com a família. O culto de ontem à noite, de início de ano, e hoje já estamos no segundo dia de 2012. Que o Deus dos céus, ele possa de forma muito especial abençoar a todos os nossos milhares de ouvintes. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O dia que vivemos hoje é o segundo dia do ano de 2012. Por isso, quão bom é que possamos ter o hábito de iniciar o ano agradecendo ao nosso Senhor em oração por tudo que temos. Não podemos reter a nossa vida, ela só está nesse corpo com a permissão de nosso Deus. Enquanto vivemos, teremos duas opções de caminho a seguir e devemos fazer a escolha certa, a escolha com Cristo, a eternidade com Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas podem estar procurando iludir você, dizendo que sempre haverá uma nova oportunidade, o mesmo que muitas pessoas que durante o ano de 2011 foram advertidas por nós nesses programas e que muitos perderam a sua oportunidade. Mesmo alguém usa dizer que depois da morte tem condições para acertar a situação com Deus. Entretanto, não é assim, que é o real, o bíblico. Se isso fosse verdade, o Pai, por certo, daria mais uma oportunidade àquele inimigo cruel que se rebelou nos céus e aos seus anjos que o acompanharam. Isso não é real. A Bíblia diz que ele o expulsou e queimarão para sempre no lago de fogo, onde arde o enxofre também. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E eu quero que você, amigo, que me ouve nesta manhã, está escrito lá no capítulo 10, 9 e 10 de Romanos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. agradeça e viva os seus dias aqui na certeza do destino após a morte. Como é bom sabermos nossa eternidade. Como cristão, não devemos temer e sim estar felizes. Cada dia, agradeça por sua família, pelo seu lar, pelos alimentos, pela saúde e principalmente por Deus ter nos dado acesso à salvação e à livre escolha de que caminho queremos seguir. Calvário, contemplamos nosso meigo Salvador, ó revelação de amor, o mistério a tanto oculto Deus em Cristo revelou, ó revelação de amor. Amou a este mundo e seu filho ofereceu, ó revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu, ó revelação de amor. Faça grande toda agora. Momento orar com você. Soberano e eterno Deus que estás nos céus, nesse início de ano, quando nós já iniciamos ministrando a tua palavra ao coração desses milhares de ouvintes, reconheço a tua grandeza, a tua misericórdia, o teu amor e coloco diante de ti, Senhor, a vida desse povo querido, ordeiro, que dia a dia se volta para as suas atividades e muitos professando a sua fé. Permita, Senhor, que nesse ano novo em que nós estamos iniciando, possamos receber de ti a fé para a salvação. Que possamos reformar, Senhor, ou retomar o nosso altar de oração. As vidas dos salvos possam se aproximar mais de ti. E que possamos trabalhar ainda mais enquanto é dia, quando vem a noite e ninguém mais pode trabalhar. Eu oro, Senhor, entregando diante de ti as famílias, os lares, os pais, as mães, as pessoas que estão desenganadas pelos médicos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão aguardando na sua casa o desfecho da sua partida. São tantas as pessoas que sofreram nesses finais de ano, estas dores da separação. E eu oro a Deus agora, pedindo a misericórdia de Deus, o amor do Senhor. Responde-nos, ó Pai, pelos méritos de Jesus, o teu amado Filho. Agora e sempre. Amém e amém.